Seção 3 de Contos Seletos das Mil e Uma Noites, de Carlos Jansen. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. As Viagens do Corcunda Morto. Depois de uma noite de insônia, achava-se de muito mau humor o sultão Mahmud de Kashgar. Despachou Yusuf, seu lacaio, em busca do jogral de sua corte, esperando distrair-se com seus esgares e ditos picantes que sempre trazia prontos. Voltou, porém, Yusuf com a notícia que Hakim, o Corcunda, não havia aparecido de noite em palácio. Com esta participação, o monarca ficou ainda mais incomodado e deu ordem que todos se pusessem a caminho para procurar o Corcunda e trazê-lo imediatamente à sua presença, sob pena de castigos exemplares. Correram os lacaios e funcionários em todas as direções, dizendo entre si que não queriam repartir a sova que o jogral havia de apanhar quando o encontrassem. E, contudo, encontraram-no e não apanhou sova alguma, porque o Corcundinha estava morto. Eis aqui como deram com o jogral. Em sua corrida, chegaram à praça onde tinham lugar as execuções das sentenças de morte. No cadafalso, os ajudantes do carrasco seguravam por baixo dos braços o cadáver do jogral para que fosse visto pelo povo reunido, enquanto que o chefe de polícia, colocado ao lado de 4 cidadãos algemados, dizia: "A história do Corcundinha e destes 4 cidadãos me parece tão extraordinária que não me posso resolver a mandar enforcar os acusados. Vou consultar primeiro o sultão, nosso senhor." E descendo do cadafalso, encaminhou-se para o palácio, seguido do carrasco e dos seus ajudantes, que conduziam o cadáver de Hakim e os 4 algemados. Em presença de Mahmud, prostrou-se o chefe de polícia, beijou 3 vezes o chão e disse: "Senhor poderoso, perdoa o teu servo humilde se tão cedo vem importunar-te, mas o caso é tão singular que só tu, comendador dos crentes, podes sentenciar." Mandou o sultão que se erguesse o chefe de sua polícia e referisse o caso aludido. "Senhor", disse o funcionário, "esta madrugada, um dos meus empregados conduziu à minha presença um mercador cristão, dizendo que o apanhara em ato de homicídio, agregando que o cadáver do assassinado se achava no saguão da minha casa. Procedi à vistoria no defunto, e reconheci nele Hakim, o jogral de Vossa Majestade. Interrogando depois o mercador, este confessou imediatamente o seu crime. Mandei alçar o cadafalso, e fui ter ao lugar da execução com o preso e o cadáver de Hakim, enquanto que os pregoeiros publicavam a sentença pelas ruas. No momento em que o carrasco ia enforcar o mercador, aparece todo esbaforido um indivíduo, fornecedor de Vossa Majestade, gritando já de longe que suspendessem a execução, pois que o assassino era ele. E tal história me contou que não me era permitido duvidar. Ordenei que o enforcassem em lugar do mercador cristão, quando lhe deitaram a corda ao pescoço. Aparece outro, completamente fora de si, exclamando que o matador de Hakim era ele. Depois de ouvir as explicações deste, um médico judeu, compreendi que efetivamente merecia ser enforcado em lugar do outro, e neste sentido dei minhas ordens. Mal, porém, o carrasco se preparava, quando aparece desta vez um alfaiate, declarando que sua consciência não lhe permitia deixar executar um inocente, e vinha, pois, confessar que o verdadeiro culpado era ele. Após todos estes episódios estranhos, não me animei a sentenciar, e apresento à Vossa Majestade o mercador, o fornecedor, o médico e o alfaiate, para que o meu soberano decida de sua sorte." "Antes de sentenciar", disse o sultão, "preciso conhecer a fundo o caso. Chega-te, alfaiate, e conta fielmente o que sabes." Deu um passo à frente o interpelado, e depois de muitas reverências, disse: "Sabe já, Vossa Majestade, que sou alfaiate. Ontem à noite, sentado em minha tenda, cozia com afinco num caftan que ficava de entregar hoje. Veio pela minha rua abaixo aquele corcundinha, tocando em um tambor, e parou-me na porta, cantando muitas cóplas, acompanhando-se sempre com seus rufos. Gostei muito da festa e convidei-o para ceiar em minha casa, pensando que minha mulher também se alegraria com as artes do corcundinha. Aceitou este, fechei a tenda e fomos à minha casa, onde efetivamente continuaram os divertimentos, enquanto comíamos bem e bebíamos melhor. Serviu-nos a mulher um magnífico prato de peixe que mereceu grandes louvores do meu hóspede. De repente, porém, este empalidece e cai ao chão. Havia se engasgado com uma espinha e morreu de repente. Figure-se, Vossa Majestade, o susto que levei. Antevi polícia, carrasco e cadafalso e quase enlouqueci de dor. 'O que há de ser de mim?' exclamava eu, arrancando os cabelos. Alá, Alá, tem pena de mim e salva-me deste apuro! E dava com a cabeça na parede. Minha mulher, que ao princípio também se assustara muito, recuperou o sangue frio. Deixa-te de lamentações, disse ela. O que precisamos é livrar-nos deste corcunda. Perto daqui mora um médico judeu. Vamos arrastar o cadáver para a casa dele e deitá-lo na escada. Reanimaram-me um pouco as palavras de minha mulher. Dizes bem, exclamei, e tens mais juízo do que eu. Mãos à obra! Envolvemos o cadáver em um pano e o arrastamos até a casa do médico. A porta, porém, já estava fechada, porque era alta noite. Tocou minha mulher a campainha, e uma criada veio abrir-nos. Aqui trazemos um homem bem doente, disse minha mulher, que precisa do serviço do seu amo. Vá preveni-lo e, para que ele não pense que somos alguns pobretões incapazes de pagar, leve-lhe desde já este sequim. A criada tomou o dinheiro e foi-se. Imediatamente transportei o corcundinha ao último degrau, no alto da escada, e coloquei-o de modo que o menor movimento o devia precipitar ao saguão. Em seguida fugimos, minha mulher e eu, bem alegres de havermos escapado assim à polícia, ao carrasco e ao cadafalso. Hoje, porém, ouvi com profundo terror que iam enforcar o médico. Não me sofreu a consciência calar-me. Fui, pois, acusar-me, como acabo de fazê-lo a Vossa Majestade, e juro que disse toda a verdade. Chamou Mahmud, o médico judeu, e lhe disse: conta tu agora, mas vê bem que não me mintas, senão te mando enforcar pelos pés. Prostrou-se todo trêmulo o judeu e exclamou: Puríssimo sol de magnanimidade e misericórdia, comendador dos crentes, que me seque a língua e que eu seja enforcado pelos pés se faltar a verdade. Ontem à noite estava estudando no meu gabinete quando entrou minha criada, deu-me um sequim e me disse que estava embaixo um doente que precisava dos meus serviços. Pareceu-me de bom agouro o sequim e acudi depressa ao chamado, sem dar tempo à criada de alumiar a escada. De repente tropeço em um vulto e por um triz não despenho do alto da escada. Enquanto me seguro no corrimão, ouço rolar pelos degraus um corpo pesado. Deus meu! Exclamei. O que será isto? Vem a luz depressa! E quando veio a luz, vi o doente que devia curar. E que estava morto, bem morto. Ai, de mim! Me lamentei. O que há de ser de mim? Vem amanhã, Sua Excelência, o senhor chefe de polícia, e me tranca na cadeia. Se não me acordem Moisés e os profetas, sou um homem morto. Minha criada, porém, magnífico senhor, mulher astuta e decidida, põe-se a rir e me diz: deixe-se de lamentos, pegue no defunto, suba ao telhado do nosso vizinho e fornecedor imperial e deite corcundinha pela chaminé abaixo. Achei esplêndido o conselho da criada e, com o auxílio dela, consegui conduzir o cadáver ao ponto designado e encaixá-lo na chaminé. Em seguida, procurei a minha cama, dando graças aos profetas e à minha criada que me haviam livrado do aperto. Quando, porém, hoje de manhã, soube que ia enforcar o fornecedor, corri a acusar-me para evitar uma iniquidade. Eis toda a verdade, poderoso senhor. Acenou o sultão ao fornecedor que se chegasse e falasse. Este disse: soberano dos fiéis, ao lado de minha casa tem um grande armazém onde guardo as minhas provisões de comestíveis. Percebi há muito tempo que os ratos me causavam grandes prejuízos, mas não havia remédio senão aturá-los. Ontem à noite, ao recolher-me ao meu quarto de dormir, contigo ao dito armazém, vejo ao clarão da lua, na chaminé, um objeto escuro e reconheço duas pernas humanas. Sou forte e robusto, por conseguinte não me assustou a descoberta. Alegrei-me muito, dizendo comigo: olá, amiguinho, és tu que me roubas enquanto acusava os pobres dos ratos? Agora verás como te pago. E pegue um porrete. Agarro o ladrão pelas pernas, tiro-o de um puxão da chaminé. Ele cai de todo o seu comprimento ao chão e, sem perder tempo com palavras inúteis, dou-lhe uma sova mestra. Depois de muitas porretadas, digo-lhe: safa-te agora se não queres segunda mostra. O corcunda, porém, não se move. Dou-lhe um pontapé. Nada. Lembra-me então a possibilidade de havê-lo morto. Acendo uma lâmpada e verifico estar em presença de um cadáver já hirto e frio. Confesso que levei um bom susto, mas não perdi a calma. Agarrando o corcundinha e levando-o nas costas, transportei-o para defronte de uma tenda da vizinhança, onde encostei-o na porta e voltei para casa, pensando: Alá Kerim! Deus é misericordioso! Por mim pode ficar encostado até o fim do mundo. E peguei no sono. Esta manhã, porém, soube que iam enforcar um mercador acusado de haver assassinado um corcundinha. Lembrei-me da minha aventura noturna e, não querendo ver castigar um inocente por um crime por mim cometido, fui acusar-me. Eis toda a história, poderoso soberano. Chamou então Mahmud, o mercador, e ordenou-lhe que contasse, por sua vez, o caso. E, obedecendo este, falou assim. Senhor magnífico, passei ontem de noite algumas horas em alegre reunião de correligionários meus, onde não poupamos o vinho de Shiraz, de modo que, ao recolher-me, descrevia zigue-zagues sofríveis pelas ruas da cidade. Por muito tempo não atinei com o caminho da minha casa, porque as ruas e as praças e todos os edifícios corriam à roda de mim com grande velocidade. Por fim conheci que estava perto de um estabelecimento balneário e lembrei-me que um banho me faria bem. Dei alguns passos precipitados, tropecei, caí contra uma tenda e resvalei no chão. No mesmo momento, um corpo pesado caiu em cima de mim, atravessando-se-me no pescoço. Julguei que era assaltado por algum bandido. Defendi-me valorosamente. Atirei com o corpo do assaltante para um lado e dei-lhe um murro formidável na cabeça. Inerte, jazia o corpo e continuei a dar-lhe murros. Neste momento, fui surpreendido por um agente policial, ao qual expliquei que o malvado ladrão havia tentado matar-me. O policial, porém, examinando o corpo do indigitado ladrão, viu que estava morto e prendeu-me. O resto da história já foi referida a Vossa Majestade pelo chefe de polícia. Quando o mercador se calou, mandou o sultão que trouxessem o cadáver e reconheceu nele o seu jogral Hakim, o Corcunda. Em seguida, ordenou aos médicos que vissem se realmente havia uma espinha na garganta de Hakim. E quando, com efeito, a espinha foi encontrada, disse o sultão. Bem, vejo que todos os quatro acusados são inocentes. Podem retirar-se em paz. Não esperaram eles outro convite e escaparam-se mais que depressa. Mahmud, porém, ordenou que enterrassem o corpo do jogral e disse. Faças bastantes inventou durante a vida e ainda depois de morto continuou o seu ofício. Que o enterrem depressa antes que reviva, apesar de ter sido morto 3 vezes depois de falecer. E com estas ocorrências se havia dissipado o mau humor do sultão, para a maior tranquilidade dos seus cortesãos e crédito póstumo do seu jogral. Fim da sessão 3.